Comitê Gestor de Combate à Dengue de Foz do Iguaçu começou nesta quinta-feira a aplicar multas para moradores que não adotarem medidas básicas para o combate ao mosquito da dengue, nem seguirem as orientações repassadas durante as visitas dos agentes de endemia. 6 equipes formadas por profissionais do Centro de Controle de Zoonoses e um fiscal da Secretaria da Fazenda estão percorrendo a cidade. No primeiro dia de trabalho, foram aplicadas multas equivalentes a uma unidade fiscal de Foz do Iguaçu, que hoje é de R$ 62,48. As multas podem chegar até a 100 unidades fiscais. A fiscalização está sendo feita principalmente nos chamados pontos estratégicos, como borracharias, oficinas mecânicas, depósitos de ferro velho e materiais recicláveis. Se o estabelecimento já tiver sido notificado anteriormente por irregularidades nas ações de combate à dengue, a multa é aplicada. Caso contrário, as equipes aplicam a notificação e dão prazo de 15 a 30 dias para as readequações. Se as mudanças não forem feitas, o proprietário é multado. No ano passado, quando foi decretado estado de emergência por causa da dengue, foram realizados mutirões de fiscalização. Entre 29 de agosto a 13 de dezembro, as equipes vistoriaram 639 estabelecimentos, 231 foram notificados e 60 multados. A multa é aplicada de acordo com a quantidade de lixo encontrada e a gravidade da localização de focos do mosquito. Após o período de epidemia, Foz do Iguaçu tem um índice de infestação predial em 1%, dentro do que recomenda o Ministério da Saúde. Além do mutirão, a partir de segunda-feira o município vai contar com 5 caminhonetes que foram cedidas pela Secretaria Estadual de Saúde para a aplicação do fumacê. Os veículos devem percorrer toda a cidade. Maurício Freire, para a CBN Foz.